idiota. Gosta de tudo um pouco, meu chegado. Mestra em bola, um back, ouvindo rap adoidado. Às vezes fico de cara, ela sempre escancara. Dia perfeito pra nós, não precisa ser fora de casa. Cê me entende, né? Perfeita brisa ao seu lado, me instiga sempre quando eu não tô afim de algo. Quando não tô afim de papo, seu beijo me alimenta, seu sorriso me traz paz. Já te vejo em câmera lenta. Cê me atenta, me atormenta, enfia, a malícia aumenta. Eu tento, mas não aguento, e o pecado disse renda. No meu mundo, só tá eu e você e mais alguém. Talvez uma das suas amigas pra fazê-la de refém, meu bem. Tô vendo o mundão se acabar, disparate na a mente, deixar o tempo passar. Eu, você, uma seda, um sorvete pra chapar, uma cama, um edredom, e o que a noite nos reservar. Linda, perfeita, ideal para mim, pinta com peita de rap, curti. Se não aceita, não sei minha receita, me chama de besta, te faço sorrir. Na vida pedir algo assim, do seu lado fica tranquilinho. Não quero ver todo chapado de amor, nem precisa acender o fininho. Então, tô envolvidão, daquele jeito, na troca de olhar. Me pego na praça, me conduz sentindo gosto do teu beijo. Seu sorriso me encantou, anjo liso que cantou. Tô fraco na grana, mas em excesso tem muito amor. Eu quero sentir teu calor, ficar perto de ti. Na vida agora arranjei mais um motivo pra sorrir. Não quero pisar na bola contigo, no mundo perdido encontrei meu abrigo. Ficar perto de você agora é meu destino. Branca como a neve, se precisar é avalanche. A voz, o cabelo, o sorriso dela apaixonante. Eu fiquei muito louco quando ela se aproximou. Então segura na minha mão, é com você que eu vou. Certo dia que floresceu, do nada se apareceu, resgatando em mim sim o que hoje é só seu. Minha flor, te levo na mente por onde for e já vejo. Me despertou bem mais que um simples e mero desejo. Sentir o gosto do teu beijo, o abraço forte, o teu perfume e o teu cheiro. A gente se envolve facilmente, eu sei. Nosso amor é envolvente e o teu carinho pra mim, ele é o melhor presente. Sim, sei, não é fácil assim, mas se depende de mim, eu luto até o fim pra te ter. Você por mim, eu por você, até vai ver. Tava escrito já faz um tempo, a gente só não se avalia em meio à troca. De olhar, vejo seu olho a brilhar, intenso é o palpitar, como as ondas no mar. Difícil foi não te amar depois de te conhecer. Constante o pensamento que tá lá em você. Vidrado nesse verso, tá meu recado eternizado nesse som. Sim, o meu amor que a ti foi dado. Linda, seja bem mais que bem-vinda, e saiba que eu anuncio a sua chegada e não prevejo a despedida, não.